Precisão 80 para os 50, autoriza 2000 na projetora, está totalmente visual. 096, autorizado 2000 na projetada, está livre da responsável, após o etapa voador. Isso, vai voar então para lá, já tinha programado dona. 096, livre LF, informe estabilizado. 096. Estabilizado, igual no 096. 096, torre, 1-1-8-9-5. 2-45. Salvador, boa noite, eu vou no 096. Vou no 096, reporte passando marca 2 externo, no transpondo baixado e travado. 04. Voo no 096. Corre hoje, amarelo do externo. Externo baixou, travou, voo no 096. Voo no 096, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Livre pouso, 0, voo no 096. 096, solo 14, próxima direita, 1211, solo. Direita, 211, seja, obrigado. Boa noite, eu vou no 096, listou. favor. Boa noite, é o gol 1973, pode esperar para você. Voo 1973, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 50 graus, 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar no zero, voo 1973. Foro 973, decolar 223, controle no 208. 208, gol 1973. Controle, gol 1973, está cruzando 3 mil pés. 1973, suba 3620 na saída da Elva, na proa de Leda. 360, autorizado proa de Leda, gol 1973, obrigado. 1973, chame Recife, 1-3325, Terra 1339. 325-3395, Gol no 973, obrigado. P795, identifique chegada Ponce, reporte para descida. T-05, identifique, chega da Mari, deixa o 050. Exato. Tá 3258, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Na linha decola, 2043, Gold 2043, 20.1010. Gold 2043, clear to line up and wait to runway 10. Clear to line up and wait to runway 10, 2043. Tá 3858, decolado 40, controle 120, decimal 8. 08, boa noite, muito obrigado. Sim. 3858, suba ao 370 na saída Momon. 370, Momon. Gold 2043, clear to take off runway 10, wind 140 degrees, 9 knots. Airport take off runway 10, 2043. Controle, autorizaria o SAM 3858 direto código? O 3858 mantém a saída. Até. Deixa eu sempre prossiga. Autorizaria a Duna, desistida 2 mil sites? 2015, livre LFXway 3305, quarta brisada. Contaremos, 3305, desistida 2015. Contaremos, 2015, 2043, Airborne S40, Salvador Departure 120.80. 120.80, Salvador Departure, go 2043. Salvador, boa noite. Gol 2043, decolado, cruza 1.100 pés na Dael. 043, subo 360, saída da Dael. 360, Dael, 043. Para descida. 795, desça para 4, viu pés, 1015. 4, viu pés, 2795. Salvador, boa noite, André. 6662, identifique, chega da Mari, esse é o 050. 050, André. 662 da Mari. Gol 2043, autorizado pelo centro direto pro base. Graça, direto pro base. Muito obrigado, gol 2043. Do 2795 para o localizador, curva agora à sua esquerda para o 205. Esquerda 205, 2795. Estabilizada é essa 3305. 305, chame Torre Salvador, 1-1-8-9-5. 895, da 3305. Torre Salvador, boa noite, azul 2782, com a Entry. 3782, boa noite. Identifique chegada Mari, vai na praia de Mari, reporte para a descida. Identificou, vou no Mari, você na descida 2782. Controle de Salvador, boa noite, Oceano 3, 1, 3, 4, 2, 2, 5, para 1, 6, 0, informação aqui. É 313, identifique, chegada Bonfi, desça para 4.000. Aí, gente, chegada Bonfi, 4.000, 1015. 1015, Oceano 3, 1, 3. É 358, chame Recife agora em 1.2685. Meu Deus, tem que ser logo. Sou 2043, chame centro Recife, 13325, alterna, 13395. 3325, 3395, confirma-se? Correto. Tá, boa noite. Do 2795, desça para 2015, livre LS X-Ray. 2015, 2795, azul. Paulo, boa noite, 3305. Norris, 3305. 782, desça 060. 060, qual é a? Por enquanto, número 4. A 3662, desça para 3015, livre da restrição de tapete. 3015, livre da restrição, graças a 3662. 2795 para o lote esquerda 170, informe estabilizado no LS X-Ray. Informarei estabilizado no X-Ray. 2795 da Zoom. Para o lote direita 055, desça para 2000, livre LS. 2795 da Azul. O quê? Azul 2795, localizador Campo à Vista. Tem possível com a torre agora em 11895 azul? 1895, bom dia, boa noite. Salvador, muito boa noite, azul 2795, estabilizado. Boa, azul 2795, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 99. Autorizado, 2795, azul. Na 6313, desça para 2015. Oi. 6313, para o localizador esquerda 200. Azul 2782, vai na proa de ETAP, descendo para 3.000 pés, 1.015. ETAP 3.000, 1.015, 2782. Azul 298, desça ao 050, chegada a mar e reduza para 250 nós. 050 na mar e 250 de cara para 298. Você está no localizador, visão com o campo, tá 3662. 662, torre 11895. 295, até mais, tá 3662. Salvador, eu vou 1096, boa noite. Ponte espera pronto. Vou no 096, condições de agilizar a manobra? Imediata, firma. Agilizar na linha e manter no zero. Nem manter no zero, 096 da Gol. Azul 2795, solo aos 56, direito no 211. 211, 2795. No 096 autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 70 graus, 7 nós. Nem decola no 0, agilizando, 096 agora. Correção 219, 1219, salve. Obrigado. Torre Salvador, boa noite. Tá 3662, final da 10, baixar trabalho. Tá Para 3662, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro no 015. 1015, tá? 3662. Tamiya 313, para o localizador, curva agora à sua esquerda por 160. Esquerda, 160 para o localizador, Tamiya 313. 3662, livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 5 nós. Livre pouso, pista 10, tá 3662. Voo no 096, decolado 58, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1096, passa agora 1700. 096, Tubal 370, saída Momo. 370, Momo, gol 3613, chame torre, 1985. 2782, desça para 2015, livre LS, é que foi? 2015, reportará ILS 27. Aguardando pista livre, ajuste de altímetro no 05. Continue a guarda, 05. Tá 3662, solo aos 00, libere direita, chame solo em 121 no decimal 9. Direita 219, tá 3662. Cogbo, obrigado. Tamiya 313, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 7 mais. Livre pouso no 0, cenário 6313.